dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast, especial música. Olha só o que você está ouvindo agora. O objetivo desse podcast, nós vamos conversar um pouco sobre as influências musicais dos participantes, claro, bem claro isso. E vamos dar aí dica de bandas que a gente gosta, bandas que a gente já gostou, músicas que a gente ouve até hoje. Eu sou o Thiago Mendes e Come As You Are. Aqui é o Diego Mendes e Viva La Vida Louca. Meu nome é Patrick Murta e se o diabo é o pai do rock, o filho dele é bem bonitinho. Por que que você acha isso? Se ele é o pai do rock, o filho dele é muito bonitinho, o rock é muito bom, ué. Ah, tá. É um filho maneiro, a gente imagina. Filho do diabo, a gente imagina uma coisa dele, mas o rock é muito maneiro. Eu acho o funk que é mais obra do diabo mesmo. Não é? Tem tudo a ver, não é? Eu também imagino. É um barulho infernal, uma sonzeira. Imagina que tortura. Com certeza. Você ficar a eternidade, o resto dos seus dias, sendo condenado a ouvir funk. Você fica a eternidade toda escutando lá. Vai, cachorra, desce até o chão. Mas o Diego tá cuspindo no prato do que ele comeu. Que eu sei que ele já teve um CD do bonde do Tigrão. Caralho. Vem aqui pro Diegão, vou te jogar na escola e te dar muita pressão, né? Você sabe que eu canto isso pra ela, Carla, né? Minha esposa. Yeah. Chego pra ela, Carluxa, vem aqui com o Patricão. Vou te botar no colo e te dar muita pressão. Ela fica puta, mas isso devia ser poder. E pra, né? Para começar essa discussão sobre música, eu acho que nada mais certo do que a gente falar sobre os nossos gostos musicais. Então, vou lançar a primeira pergunta. Patrick Murta, como é o seu gosto musical? Cara, meu gosto musical é a coisa mais bizarra do universo. Eu sou meio modinha, cara. Tem época que eu cismo, agora eu quero escutar jazz. Teve uma época que eu cismei, fiquei só escutando jazz, só Take Six e tal. Aí teve uma hora que eu cismei, não, power metal. Aí fiquei só escutando power metal. E você sabe, o primeiro estilo musical que eu curti na minha vida era música eletrônica. Sim, eu lembro. Só ficava na panela de pressão, só. Cara, atualmente, eu tenho gostado mais de rock alternativo. E tem se mantido constante, mas eu sou tão bizarro que pra isso mudar, pouco custa. Pouco custa mesmo. Eu conheço você há muito tempo, né, Patrick? Então eu posso falar que realmente seu gosto musical é o mais eclético de todo mundo que eu conheço. É o mais engraçado. Eu lembro da época que a gente... Primeira vez que mexeu no Soundforge, né? O Soundforge e o Fruit Loops. Isso, aí a gente ficava fazendo musiquinha lá no Tutitude. Não... Cara, todo mundo aprendendo a tocar guitarra e eu aprendendo a mexer no Fruit Loops. Verdade. Que coisa idiota. Hoje eu sou doido pra aprender a tocar guitarra e o tempo onde tá. Nossa. Ok. Bom, e... Agora, Patrick, essa você vai gostar. Diego Mendes, como está o seu gosto musical? Não, meu gosto musical, como há muito tempo, muita gente já sabe, eu gosto de rock, new metal, metalcore, hoje em dia eu tô escutando bastante rock alternativo, algumas bandas de rock alternativo e tal, mas por causa da minha esposa, na verdade eu tô escutando mais é Beyoncé e essas coisas, porque na hora que eu vou escutar minhas músicas dá uma guerra, eu não escuto nada. Vai casar, besta. Raramente. Patrick, raramente. Qualquer hora que você passar na porta da casa do Diego, tá rolando Beyoncé. Qualquer hora. Não, mas tá cansado, é Lady de saber Gaga. Que é tipo assim, a única pessoa que escuta música na casa do Diego é a mulher dele. Ninguém mandou ele casar, ele casou de bobo. É bom, engraçado, bicho. Qualquer coisa que tiver rolando desse estilo aqui, velho, tipo Lady Gaga, essas coisas aí, né? Eu que tô escutando. Não, mas a gente te perdoa, Diego. Eu, inclusive, estou gravando esse podcast ao som de Maria Rita, que a Dona Onça tá ouvindo aqui agora. Aí. Mas Maria Rita é bom. É. Mas Maria Rita é melhor, né, Thiago? Vamos falar assim. E eu, sinceramente, não gosto. Maria Rita não é ruim, não, velho. Mas e você, Thiago? Qual é o seu gosto musical, o estilo que você mais gosta? Olha, cara, eu não minto, eu também sou um pouco eclético, já escutei muita coisa, desde Backstreet Boys até, sei lá, cara, Gloria Gaynor. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from out of space. Então, resumindo, você é um completo, então. Um completo. Uma completa bichona. Mas já tem muitos anos que eu escuto só rock mesmo. Dentro do rock, todas as variáveis do rock eu já escutei um pouco. Atualmente eu tô escutando muito alternativo também, porque tá aparecendo umas bandas alternativas muito legais, Silver Sun Pickups, a Perfect Circle, que é uma banda que eu gosto muito. Atualmente eu tenho ouvido bastante rock alternativo, mas já escutei de tudo também. Eu acho que a vida da gente é feita de fases, né? Mas eu mudo minhas fases muito rápido. É lógico. Eu sou muito doido. Daqui a pouco eu tô ouvindo Beyoncé e Lady Gaga. Comigo não, com a Camila. Se bem que quando eu comprei o Dance Central, cara, eu empolguei tanto que eu baixei algumas musiquinhas do Dance Central, cara. Que isso, cara, olha, sério? Olha aqui, carniça. Olha o ponto que tá chegando. Agora, me fala uma banda que vocês ouviam muito, uma música ou uma banda que vocês ouviam muito quando eram mais novo e de repente parou e não ouve mais. Que pergunta foda. Não, cara. Eu teve uma época que eu escutava muito, eram aquelas músicas na hora de dormir, então. Tem um monte de música misturada. Aquela época do Good Times, né? Na rádio aqui da cidade. Isso mesmo. Então eu não tinha assim uma banda ou música específica, não. Tinha um monte de coisa. Cara. Eu escutava Rock 7. É, eu acho que Rock 7, eu acho que é uma das bandas que eu ouvi muito, principalmente quando eu era mais novo. E que de repente eu parei de ouvir mesmo. Acho que a dor de cotovelo passou, né? Aquela dor de cotovelo adolescente. É, por aí. Cara, eu acho que é Backstreet Boys, é. Eu curtia tanto, mas tanto. Mas... eu não posso falar que eu não ouço mais, porque de vez em quando me dá uma doida e eu começo a ouvir. Eu até brinco no Facebook, né? Tô direto, eu posso. Hoje eu acordei ouvindo Backstreet Boys e ninguém pode me julgar. Mas... hoje em dia é o quê? É Backstreet Olders? É, mais ou menos. Ah, e você viu que o bonitão do Kevin voltou agora, o grupo tá completo de novo. Eu ouvi de novo. Olha pra você ver como é que eu tô dentro das news. Como é que eu tô por dentro das news, rapaz? É, eu tô vendo. Aí, tá vendo? Eu nem de longe eu ia imaginar uma coisa dessa. Tá vendo? Mas é sério. Você tem uma ideia, cara, no meu celular eu ainda tenho música do Five. Você tem música do Five? Tem duas músicas do Five lá no meu celular. Eu acho que tem uma do Backstreet Boys também, cara. Sério. Não, cara, mas... e essa notícia que você deu aí agora, Patrick, da volta desse camaradinho aí? Do Kevin. Kevin, né? É, então, isso aí vai alegrar muito agora. É aquelas, as velhas tiquinhas, né? Que gostava dele e tal, vai dar um alegrado pra elas agora. Agora você vai arrumar briga em casa, engraçado agora, porque tá tudo casado com uns 3, 4 filhos. É engraçado falar de Backstreet Boys, porque a gente não pode nem falar que as meninas que gostam mais, né, cara? São as... que a gente curtia. ouvinte, vou contar um segredo de estado, hein? Nessa época do Backstreet Boys, quando a gente não tinha nada pra fazer, o que que a gente fazia? Ficava tentando dançar os passinhos dos clipes, velho. Eu, Thiago Mendes e Diego Mendes. Vocês acreditam nisso, gente? Mas era doido. Que era tipo, era os passinhos, as danças mais doidas que a gente tinha, né? Era. Aí depois começou a vir aqui esse cara dançando, tipo aqueles, Chris Brown, esses caras aí, sabe? Aí você fala, poxa, velho, outro nível de dança, né? Igual a gente tava falando, vocês estão falando de dança aí, o meu sonho era dançar igual o Michael Jackson. Ah, mas o sonho de muita gente, Michael Jackson era foda. Era foda, velho. Músicas cafona. Quem fala uma música cafona aí que gostava? Eu falo uma, só, eu não sei o nome da música não, só sei um pedacinho dela. É. Que é aquela que eu escutava no Good Times, que o cara falava assim... Forgive me. Nossa! Baby, ué, tá, sabe? Essa música, ela era... Ah, mas essa música era viagem. Fona, não. Isso é... Ah, velho, tipo, era aquelas músicas de dor de... Dor de eu me amo, né, velho? Nossa! Aí já viu. O mais doido dela era a tradução dela, cara. Porque a tradução dela, o cara falava... É baby, alguma coisa lá e... Querida, é a única coisa que eu não quero dizer esta noite. Ele falava, de onde que ele tirou dizer, velho? Entendi. Eu acho que cafona, cara, que a gente escuta até hoje é Mamonas Assassinas, que vão falar sério, né? Se os caras não tivessem morrido naquela época, hoje em dia eles iam ser uns bostas, é. Você acha, cara? Eu acho, cara. Eu acho que hoje já tinha morrido já tinha virado assim, um Tiririca da vida. No sentido de musical, tá? É, tinha virado um Tiririca da vida, velho, na boa. É, por isso. É. Porque, vamos falar sério, velho, isso aqui é muito ridículo. E a gente gosta até hoje. Porque levando-se em conta aí com o ano de morte deles aí, já tem o quê? Já tem uns 10 anos que eles morreram, né? Tem mais. É, por aí, né? Acho que é 12, alguma coisa assim. 12, 14, não sei. Mas, aí você leva-se em conta que eles, tipo, eles fizeram mais ou menos um ano e pouco de sucesso, né? Morreram no auge. Eu acho que foi por aí. Mas... É aquilo do Batman... Do Cavaleiro das Trevas. Ou você vive muito tempo para se virar um vilão ou morre como herói. Isso. É tipo, puta exatamente. Que pariu. Aí tipo assim, né? Então eles morreram rapidaço. Então já tem mais de 10 anos que eles morreram. Hoje em dia eu acho que já não teria mercado pra eles não. Seria igual Tigrica mesmo. De ter que virar político pra ganhar dinheiro. É cafona. Minha opinião. Eu gosto pra caramba até hoje. Mas e você, Diego, você concordou com Mamonas, mas você lembra de outra música cafona que você gosta? Que eu gosto ainda, cara? É. Nossa, tá difícil, cara. As minhas músicas são tão de boa qualidade que eu não lembro mais. Ai, que bosta. Mas, gente, só lembrando pros ouvintes, eu falei de Mamonas Assassinas, mas ainda ouço. Só que eu não sou um fanboy cego, eu sei, eu acho. E se fosse hoje em dia, né, que... Já você não é fanático, né, cara? É, eu gosto, mas eu tenho noção. É, eu também. E você, Thiago Mendes? Cara, de vez em quando me dá uma louca. A louca. Cara, e eu gosto de escutar umas músicas bem bregas, Fraga, tipo Fagner, Caetano Veloso, nossa. Marisa Monte. Nossa. Então, acho que, na boa, acho que aqui no Brasil, principalmente, música cafona, acho que são as maiores referências são esses caras, né? É, nesse sentido que você falou, é quase todas, né? É. Oh, você falou do Caetano Veloso, velho, eu lembro daquela música dele Sozinho, que foi na época do auge dos karaokês, videokês, cara, a gente saía à noite verdade. E ficava cantando aquela música, velho. Verdade. Eu lembro dele outra coisa, eu lembro dele lá no, num programa de televisão lá, ele, vamos fazer essa porra funcionar direito. Depois na MTV. É, eu lembro disso, ele endoidando lá. Até hoje. Vergonha na cara, MTV. mas, assim, de vez em quando eu gosto de escutar. Do Caetano eu gosto muito daquela Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, Lisbela e o Prisioneiro. Que eu gosto. Eu gosto do filme, Fraga, eu acho uma doida. O filme é maneiro. Eu sei qual que você tá falando. Então eu tenho muito esse costume. Às vezes eu acordo um dia assim, inspirado, pego um monte de música sertaneja que meu pai ouvia. Porque meu pai é assim, né? É todo domingo. Cara, aí você acha muita música, viu? Nossa, todo domingo de manhã, meu pai acordava, ligava o som na maior altura e botava aquele sertanejão bravo, de poeira mesmo, sabe? Não, mas é sertanejo de verdade. Não, é sertanejo mesmo. É universitário. Não, sertanejo de verdade é o cu. É Tunique Tiroco, Barreirito, esses palhaços aí que surgiu agora na modinha, eu não curto, não. Não, isso aí meu pai botava era aquele sertanejão de poeira mesmo, de tocar com viola, 10 cordas. Ele é do Eu Quero Que Risque Meu Nome da Sua Agenda, desse naipe. Tipo isso, desse naipe. Ou então tipo, o telefone mudo não pode chamar. Não, eu quero os meus passos. Desse daí. Cara, você tá falando de CDs do seu pai? Eu lembro que seu pai tinha um CD que tinha uma música muito esquisita, velho. Era. Deixa eu. Vou tentar cantar a letra. Não. Para ouvintes, me perdoem. Mas era Dunduns, Cocungalás, Cocungolarindê, Jagalunga, Dinda, um negócio assim, não era? Ah, isso aí era do próprio Thiago. Era do Thiago, essa merda? Era do Thiago, era virguloides. Esse é virguloides? É mesmo? É, dum, dum, do bagulho do Pumba? Escatunga lagde, escatunga dinga. Música idiota. Não é? Velho, muito esquisito. Esse é os virguloides, só aquele do bagulho no Pumba. Isso. Essa Pumba, eu não ando mais. Ah, é? Acho que tá um bagulho no banco de trás. É, cara, famosa banda de uma música só, né? É, famosa banda de uma música cara, só. O que mais tem, né, cara? Principalmente no Brasil. Tinha aquelas meninas, também uma banda de uma música só. É. Los Hermanos foi muito tempo a banda de uma música só, depois que eles mudaram e melhoraram pra caramba. É verdade. Demorou um tempo pra eles sair, né, daquela música da Ana Júlia e tal. Inclusive, eles não gostam de tocar essa Ana Júlia nos shows hoje em dia, sabia? Eu sabia, mas e eu acho uma idiotice, cara. Também acho. Faz parte da história dos caras, velho. Eles estão negando eles mesmos, velho. Então. Eles. Foi a música que lançou eles, né, cara? Eu acho que isso é meio cuspir no prato que comeu. É, não, concordo com você. É, eu acho que esse negócio de eu fiz uma música e agora eu não gosto dela, só porque eu tenho que tocar sempre, eu acho que isso aí é besteira. É, besteira, velho. Agora, todo mundo, né, tem aquela música tema da vida, ou pelo menos um momento em sua vida teve uma música tema. Patrick Murta, diga, me fala uma música que foi tema da sua vida. Cara, eu não tenho músicas assim que foram temas, mas tem algumas músicas que eu, só de ouvir, eu lembro de épocas específicas da minha vida. Por exemplo, se eu escutar uma música do Labolt hoje, eu vou lembrar da época que eu trabalhava. Meu pai tinha sorveteria e eu trabalhava lá. Porque eu ficava o dia inteiro, a tarde inteira. E foi a época que eu comecei a gostar de música. Até os 13 anos eu não gostava de música, gente. Sério. Eu achava perda de tempo. E Labolt foi a primeira banda que eu comecei a curtir. Então, se eu escutar Labolt hoje, eu lembro daquela época que eu, com uns 14, 15 anos, trabalhando na sorveteria do meu pai. Se eu escutar Mulher de Fases do Raimundos hoje, eu me lembro da minha oitava série. Não tem nada a ver, mas eu só de escutar eu lembro da minha turma da oitava série. Eu lembro de eu curtindo o recreio com o pessoal. Eu lembro dessa época. Tem uma outra música também que é Extreme Days do Toby Mac. Eu lembro de uma festa. Eu lembro de uma festa que eu fui, foi uma festa muito maneira, uma das melhores festas que eu já fui na minha vida. E um momento muito bacana foi quando tocou a música. Eu não tenho assim uma música tema da minha vida, eu não consegui pensar. Tipo uma música minha e da minha esposa, por exemplo. Mas eu tenho essas músicas que me lembram épocas específicas da minha vida. Mas a gente fala de música, tema e tal... E a gente, logo as pessoas pensam assim, naquela música que embalou os namorinhos e da gente, né? E nem é. É uma música que lembra a gente mesmo de uma certa fase da nossa vida, né? E com certeza os nossos ouvintes têm umas músicas dessas. É, eu tô até olhando aqui agora, que é o seguinte, que eu assim, também tenho essas músicas que eu lembro de algumas partes da minha vida e tal. É, tem uma música do Paramore, chama My Heart, que essa música era minha música, minha esposa, entendeu? Ah, que coisa bonita, gente! Essa pessoa, assim, sabe? Essa pessoa que eu não gosto nada, sacou? Que coisa bonita! Aposto que ela tá aí do seu lado e você tá fazendo a média. Tá não, cara, não tá do meu lado, não. Tá não. Ah, mas ela sabe disso, eu não preciso nem ficar inventando, não. Que isso. E você, Thiago? Você perguntou, você ficou ouvindo, mas você não falou. E você, Thiago? E aí, cara, o que eu mais tenho é música que me lembre determinada época, né? Eu passei a principalmente a juventude até a fase adulta mais ouvindo música até do que assistindo televisão. É, principalmente quando entrou naquela fase de querer ser roqueiro, né? Uhum. Então, a gente, o que mais faz é ouvir música. Tem algumas músicas que igual você falou, me lembra mais aquela época de saudosismo mesmo. É, a gente tava até comentando agora, Extreme Days, quando eu ouço Extreme Days, Eu lembro de nós dois lá na sala da sua casa, na salinha, mexendo mesmo no Fruit Loops, no SoundForge. Era uma coisa que eu ia pra sua casa só pra ver você mexer, porque eu nunca me dei com esses programas de edição. E a gente ficava lá batendo papo. Eu sempre gostei muito de ir na sua casa conversar. E quando eu escuto essa música também, eu lembro dessa época assim, de ir lá na sua casa, você tá mexendo com esses negócios. Nossa, é Mamonas Assassinas, quando eu ouço, eu lembro de uma festa lá em Moimirim, na casa das minhas primas, e aí a gente ouviu Mamonas Assassinas a noite toda, aí depois rolou outras coisas na rua, eu lembro dessas coisas assim, entendeu? Então todo mundo tem, eu acho, uma música que é tema da gente mesmo, assim. Agora, cara, eu tirei uma do fundo do baú. Eu lembro de uma música que eu lembro de nós três, na pracinha do nosso bairro, causando, mexendo com a mulherada e não pegando ninguém. Aquele forrozinho. Só não pode acabar com as mulheres, mas não vive sem mulher, mas é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulheres, mas não vive sem mulher, mas é doido por mulher. Nossa, cara! Isso aí! Nossa, velho, isso Nossa, é ouro! Isso é verdade. A gente lá na praça do bairro, lá rolando festa na praça do bairro. Gente... Ah, mas você lembra da gente que a gente tá juntos até hoje. É, mas nessa época, a gente, velho, começava a tocar essa música e a gente ficava doido, você lembra, A gente cara? Aterrorizava, né? Eu lembro. E a gente Sabe por nem quê? Gostava de... Vou dar uma explicação lógica pro sentido da gente ficar louco. A gente ficava louco porque a gente não tava pegando bosta nenhuma e achava que cantando essa música ia conseguir encantar alguém. Não, mas de vez em quando aparecia umas doidas que olhava pra nós e falava assim, nossa, que cara zoador, que cara divertido, vou pegar ele. Não, eu sempre fui inofensivo, 0%. É, você realmente, você... Causava perigo pra ninguém. Você é 0% da mais mesmo. 0% da mais? Cara, uma música que eu sempre ouço, assim, eu lembro, é da aquela música do Armageddon do Aerosmith. Ó, música pra beijar na boca, rapaz. É, mas eu não lembro disso, não, sou. Eu lembro de nós. A gente assistia muito filme, você lembra? Não lembro, esqueci. Esqueceu? É. E eu lembro das sessões de cinema que a gente fazia lá em casa, a gente comprava. Dois sanduíches cada um, porque a gente também era passar fome, né? É. Pior que só eu engordei, né? É. Os dois continuam chassi de frango e só eu que engordei. A gente comprava dois sanduíches cada um, ia lá pra casa assistir filme. É, aí tinha aquela sessão de filme de arte. Olha pra você ver, um filme de teoricamente mais drama me fez lembrar da sessão de cinema de artes marciais que a gente fazia lá em casa. Aí eu lembro que teve um dia que a gente assistiu Armageddon, aí acabou Armageddon, começou aquela sessão de filme de artes marciais que passava na Band. Época boa. Que não volta não, época... mais. Que não. É uma época muito boa, A Sarah tá aqui fazendo nozões em cima de mim. Ah, cara, eu lembrei aqui, ó, de músicas mais estilo hard rock e ao mesmo tempo meio que good times também que eu escutava. Só, cara, minha esposa até me zoa bastante, velho. Ela fala que é música de depressão, de fossa, essas coisas. Aquela Always do Bon Jovi, velho. Que isso, velho. Bon Jovi é muito bom, velho. Ô, oh, que isso. Essa música dele é música de beijar na boca e concluir a cena, velho. A gente lembrou um pouco as músicas que a gente já ouviu, música cafona que a gente de vez em quando ouve. É, agora vamos falar o seguinte: qual tipo de música? Qual a música que a gente está ouvindo hoje em dia? Uma banda que a gente está ouvindo hoje em dia? Ah, cara, eu tenho várias. Hein? Beyoncé, Lady Gaga. Não, é banda. Isso aí não chega a ser uma banda. É bunda, isso é bunda. É, e das magras ainda. Que isso, Beyoncé, rapaz. Beyoncé, que isso, ela é que puta, isso, filho. Não, tô falando da Lady Gaga. Ah, não, a Lady Gaga, eu acho que ela é um homem. Eu acho que ela é um homem, ele é viado. E eu acho que ela é um homem. Eu já tive, apesar de que eu já vi fotos dela, né? Isso é uma brincadeira, claro. Mas ela é uma transexual, cara. Ela tem tudo pra ser uma transexual. Cara, eu dou moral pra Lady Gaga. Porque ela acabou com... Tá certo que ela fez muita... estragou muita coisa. Mas eu dou moral pra ela, que ela mostrou que não precisa estar dentro dos padrões de beleza pra fazer um sucesso do caramba. Ah, não, isso, eu dou toda a moral pra ela. Porque ela acabou. Porque antes, sinceramente, eu posso estar falando merda. É bem provável. Mas antes dela, só fazia sucesso cantando esse tipo de musiquinha quem fosse gostosinha. Não, tivesse tudo peitinho cheinho, narizinho pequenininho. Tanto que eu vi um documentário dela uma vez, cara. Ela falou que não, nunca vai fazer plástica. Porque ela tem certeza que tem fãs dela que se espelham nela justamente por ela fugir desses padrões e que ela nunca vai abandonar isso. Cara, só por isso eu dou toda a moral pra ela. Não, cara, mais ela... qualquer Cristina Aguilera, mais qualquer um. Não, ela sou o seguinte, o que eu acho assim, viagem dela é que essa parada excêntrica dela aí, pra mim, eu acho exagero, Praga. Mas não. Igual você tá falando que ela entrou com essa ideia de que ela tava fora desses padrões de beleza e tudo mais. Cara, pra mim, nas primeiras músicas dela, velho, ela era muito bonita, velho. Ela tava muito bonita. Isso que eu ia falar agora, ela era bonita. Você pega ela naquela primeira música dela, aquela Just Dance... até aquela poker face, velho. O rosto dela tava aquele rosto lisinho, bonitinho e tal. Agora, e depois ela começou a inventar aqueles óculos esquisitos, começou a Mas não é nem isso. Se você for olhar, ela não é peituda. Não, ela não tem costão. O nariz dela é grande. Uhum. Aí nesse sentido, Praga, ela não tem aquele corpão, não. Mas ela, o rosto dela, ela tem um rosto bonito. É, não. Eu já vi umas fotos dela quando ela era mais nova, adolescente, volta de 16, 17 anos. E ela era gatinha, filho. É o tipo de mulher que eu ia perseguir na escola. Ela era bonita, sim. Ela depois que começou a fazer muito sucesso, ela começou a inventar essas perucas, esses óculos cabuloso, andar vestida de carne. Pois é. Aí ela emagreceu pra cacete. Ela não era magra desse jeito. Ela era gostosinha, ela tinha pernão. Ela foi ficando feia. Ela não é feia, não. Eu ainda não acho ela feia, eu só acho que ela foge dos padrões. Você olha, sinceramente, você pega Beyoncé, já tá no perfil de mulher com corpão, toda bonitona, já tá dentro do que seria o padrão de beleza, e a Lady Gaga foge. Aí ela acabou gerando essas aberrações. Aí você vê aquela Nicki Minaj, que eu acho uma idiota, que copia ela totalmente, até as outras. Tem o que mais tem é isso, né, velho? Ela acabou lançando. Tem uma tal modinha dessas cantoras divas, todas querer fazer clipe de maiô, fazer show de maiô. Esse trem eu acho ridículo, velho. Até a Katy Perry, né? Nossa, eu acho isso horroroso, eu acho isso ridículo. Uma necessidade de imitar, criatividade zero hoje em dia. O maior problema da música, do cinema, pra mim, hoje em dia, é um pouco a falta de criatividade. Tudo se copia, né? Nada se cria. É, porque o pessoal quer seguir fórmula lucrativa, né? Ver uma coisa que dá dinheiro, segue, né, Diego? É verdade, não é desse jeito mesmo. Falou que se cortar o cabelo lá, se as mulheres ficarem raspar a cabeça zero e ficar carequinha, se tá dando dinheiro, mas, aí assim, começa todo mundo a fazer. Eu acho que também vai muito da música. Eu acho que a Lady Gaga, ela sentiu a necessidade de chamar atenção com outra coisa, apesar que ela canta bem, ela é afinada, ela canta bem, eu acho que ela sentiu essa necessidade de chocar. Ela quis ganhar, fazer o sucesso dela chocando as pessoas. Porque você tem aí a Laura Pausini, por exemplo, que ela é bonitona e tal, fez muito sucesso em uma determinada época, e ela o único defeito da Laura Pausini pra mim é o nariz dela, que é grande. A Celine Dion também é uma cantora que ela é considerada diva também, e ela, na minha opinião, foge aos padrões de beleza também, porque não tem esse padrão, essa beleza de ser gostosa, de ser peituda, essas coisas assim. A Celine Dion também é até magrona, entendeu? Mas é até pelo estilo de musical, o estilo da musical da Lady Gaga foge totalmente dela. Não, cara, o negócio da Lady Gaga a gente não pode tem nem como culpar ela, não, porque é o seguinte... A verdade é que as pessoas, velho, elas dão atenção para as coisas que chocam ela, coisa que é intrigante e tal, e elas começam a dar atenção. Começou a dar atenção para ela tá lucrando, ela manteve a ideia. Essa que é a verdade. Porque se ela tivesse continuado como ela apareceu no começo, e as pessoas dessem toda a atenção que ela ganhou depois que ela começou a chocar, às vezes ela não tinha feito nada do que ela fez. Não, e de repente ela tinha a ideia de fazer, mas guardava pra ela, entendeu? Não, a Lady Gaga, velho, pra tentar matar o assunto, a Lady Gaga é a clara demonstração de como o marketing também age no mundo musical. É. Eu já vi alguns documentários sobre ela, que antes disso, cara, ela não tinha esse estilo. Esse estilo foi realmente criado, esse estilo meio doidão, foi criado pra se diferenciar dos demais. E acabou gerando total atenção da mídia e virou motivo de cópia. Pois mas é. O que eu tô dizendo, que eu dou moral pra ela, é que não é questão nem de roupa, mas eu falo aspectos físicos mesmo. Ela é bonita, é, mas ela foge do padrão de beleza que dita toda essa indústria do cinema e da música, e por isso que eu dou moral pra ela. Ela não é uma Britney Spears. É, por isso que eu dou moral pra ela. Não, se bem que Britney Spears hoje tá um cagaço. Não, hoje ela está no estilo dona de casa. Gente, a maior decadência foi a Christina Aguilera, né, cara? Cara, tem muito tempo que eu não ouço falar dela. Ô, cara, vou procurar foto dela aí depois pra colocar também no pod, pra vocês verem. Tem uns antes e depois dela. Que isso? Que aconteceu? Não, que aconteceu? Ela tá meio bolofetinha. É, bolofetinha? Você tá sendo gente boa demais, filho. O que rolou com ela? Não, ela começou com aquele negócio de menininha e tal, aí virou... Eu lembro que ela era toda delicadinha. Isso, aí depois virou Kenga, né? Que é aquele estilo puta e tal. Uh-huh. Aí depois... Na época eu gostava muito. É. E tal, velho, hoje em dia, não é nem porque ela tá gorda, não. Porque eu acho que tá gorda é o de menos. Mas ela não canta mais igual... Não canta, perdeu a voz mesmo. Ela tá fazendo qualquer coisa. Ela tem uma foto dela. Ela foi fazer um show em algum lugar. Ela menstruou, velho. Nossa, que pai. Menstruou, velho. Tá no mudo, nossa. E a menstruação desceu pra perna dela, velho. Ela tá, tipo assim, decadência pura, velho. Maior decadência. Pai. Mas enfim, a gente tá ouvindo Christina Aguilera, que a pergunta foi. É, música a gente tá ouvindo hoje? Pois é, cara, é difícil a gente falar o que a gente tá ouvindo hoje. Eu penso assim, por exemplo, porque eu sou um pouco chato com os estilos musicais hoje em dia. O rock, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, cara, tá muito triste. Você não tem bandas boas, você tem bandas boas no cenário underground. Mas você não. A mídia, ela não tem mais aquele apelo, aquela banda que te faça parar e realmente escutar. Mas o rock, se você for olhar, o rock, ele já saiu de moda. O rock já saiu de moda não só no Brasil, velho. No mundo todo, infelizmente. Infelizmente, você não tem. Você pergunta qual banda de rock hoje faz sucesso na mídia em massa? Foo Fighters. Além do Foo Fighters, quem? É verdade. O Foo Fighters, inclusive, é dado como uma das maiores bandas de rock da atualidade. É, mas... Mas porque só tem ela, praticamente, né? Mas é o que tá na grande mídia. É, o que a gente tá querendo deixar claro que não é que não tenha bandas de rock. Tem bandas de rock, a gente tá falando na grande mídia. No Brasil, por exemplo, eu curto muito Matanza. Eu acho que depois do Raimundos... Matanza é a banda de rock brasileira que mais está se despontando. Mas a situação de rock no Brasil tá tão ruim que, além do Matanza, eu consigo citar é só o Oficina G3, que é uma banda de rock cristão. Mas os caras manteram a fidelidade e estão com o mesmo som fora deles, cara. No Brasil eu não consigo pensar em nenhuma outra banda de rock mesmo. Ô, cara, aí você falou uma coisa interessante. No Brasil... Realmente, acho que banda de rock, só o Matanza mesmo. Sepultura, acho que não. Olha, esse negócio da música em si, eu acho que tá passando isso aí agora, mas é aquele negócio da fase mesmo. É fase. Daqui a pouco vai surgir umas duas, três bandas, vai dar um estouro no rock de novo e aí vai voltar aquela febre de novo. Não, aí uns três. Aí vai vir aquele tanto de molequinho lá que eu curto funk, vou descendo até o chão e... Ah, não, agora eu vou escutar rock porque é o que tá na moda. É isso, Alberto, que regaça, cara. Mas eu tô esperando o funk morrer, tem uns 5 anos e essa desgraça não morre, velho. É porque a sexualidade tá muito à tona, velho. Tá. Entendeu? Então, assim, o funk, velho, o cara pega e faz uma letra lá, que é a famosa proibidona, que o cara põe um monte de palavrão, xinga todo mundo e o pessoal começa a curtir. Aí pra ele poder vender na mídia, ele pega a mesma letra, tira os palavrões e coloca palavras mais docinhas. Vamos pô, velho, o El Chan morreu, mas esses caras não morrem, velho. Mas aqui, é engraçado. Sinceramente, aqui no Brasil não vai morrer, velho. Porque aqui no Brasil tem essa putaria mesmo. Mas não é só no Brasil, não. Você pegar a letra de 50 Cent, é a mesma coisa de qualquer forma. É a mesma coisa. E é engraçado mas, como mas é bom... nos Estados Unidos, por exemplo, lá não é um funk, lá é um hip hop, sacou? Ah, mas mesmo assim, só muda o estilo musical, a letra é a mesma coisa. Pra mim, beleza, hip hop. Hip hop, funk soul, essas coisas, pra mim, bom era quando era o James Brown. Isso que eu falo agora. Quando as letras falavam de liberdade, de expressão. Até tinha sexualidade no meio, mas não era essa coisa escrachada... Que é a sexualidade era o tempero, não era o prato principal. Não era o prato principal. E cara, outro dia eu tava lendo uma matéria falando sobre a influência da música no meados dos anos 90 pro que tá acontecendo hoje em dia. E o cara tava falando o seguinte, que, por exemplo, as crianças que cresceram ouvindo El Chan, por exemplo, ó, não tô acusando o El Chan de nada, é uma coisa que é constatado, mas estava falando que as crianças que cresceram ouvindo El Chan naquela época, hoje em dia, são os jovens adultos que pensam que sexo é uma coisa livre. São pessoas que têm uma liberdade sexual muito maior do que as pessoas que não cresceram ouvindo esse tipo de música. Não é liberdade, libertinagem. Libertinagem, eu acho que a palavra certa é libertinagem. É, porque liberdade é boa, qualquer liberdade é boa, mas tá ficando polêmico, cara. Era pra gente falar que música a gente tá ouvindo. É isso que eu ia falar agora, mas, vamos focar, voltar na pergunta. Foca no trabalho. Mas tipo, eu acho que hoje em dia não tem uma banda que eu possa falar, uma banda atual, que eu esteja escutando tirando Foo Fighters. As bandas que eu ouço hoje em dia... São bandas que estão na ativa desde muito tempo já, desde a época que o rock ainda era ascensão, principalmente na área. Se eu for indicar uma banda diferente dessa, eu vou indicar o Cheville, que é uma banda que continua gravando, entendeu? O trabalho dela tá na ativa, e eu acho que é uma banda que tira essa ideia de que o rock tá morto. O Cheville, ele é rock alternativo? É um alternativo rock. Só bacana. É um rock alternativo, tem letra. O legal do Cheville é que ele tem um som pesado, mas ele tem uma melodia muito, muito legal nas músicas dele, entendeu? Não, mas tranquilo. E você, Diego Mendes, o que você tá ouvindo de diferente? Não, cara, até que de diferente não tem muita coisa, não. Não, ao contrário do que você ia falar e pensou em falar, eu não tô escutando Beyoncé, essas coisas. Eu tô, tipo assim, eu escuto bem as músicas que eu já escutava antes, igual Mudvayne, algumas vezes eu escuto Slipknot, mas tá bem mais reduzido agora. Tem as bandas mais de new metal que eu curtia antigamente. Mudvayne, só pro ouvinte sacar, é uma banda de new metal também. É isso que eu ia surgiu falar. Exatamente na época em que o new metal tava em ascensão aqui no isso. Brasil, junto com Slipknot. Exatamente. Então, aí o Mudvayne é uma banda que surgiu mesmo assim nessa época da explosão do rock aqui no Brasil e tal. Até eles tinham uma semelhança assim, que o pessoal citava com o Slipknot pelo fato de que no começo da carreira deles eles pintavam o rosto, cada um de uma forma diferente. Mas é uma banda muito boa, tá? Os caras têm a manha mesmo em relação à música. E é uma banda que eu curto muito. Ontem, inclusive, eu tava escutando aqui em casa ontem o Mudvayne. Agora, mais recente assim, que eu tenho escutado, que não é tão recente assim, é o Cheville, que o Thiago até já citou, que eu também curto. Tem uma outra banda que é Rise Against, que é, inclusive veio fazer show, tá pra fazer show no Brasil, né? Ou fez, não sei ainda, agora me perdi na data. Mas... É uma banda boa também, que ela tem um estilo bem voltado assim, para um hardcore, mas as músicas atuais deles estão bem puxadas para um alternativo, porque tem as melodias mais suaves com relação a hard rock. E também tô escutando também aqui uma banda brasileira, que é o Glória. que é uma banda que eu achei bacana porque é bem mais pro estilo que eu gosto, que é o New Metal. E hoje em dia tá difícil de achar uma banda puxada pra esse estilo de New Metal que me agrade. Tá ouvindo um som muito pesado, tio. É, eu tenho pulado um pouco desse lado mesmo. Mas escuto várias bandas antigas mesmo. Nirvana, Foo Fighters, é Bon Jovi. Isso aí é falar no senso comum mesmo, né? Isso aí é os clássicos que todo mundo ouve. Bon Jovi, a época hard rock dele, cara, nossa, é difícil achar uma que não me agrada, viu? E você, Patrick? Pois é, rapaz. Eu vou tentar fugir do lugar comum. Eu falar de Pearl Jam, falar de Foo Fighters, falar de Alice in Chains aqui, eu vou estar sendo repetitivo. Então vou falar das bandas que eu acredito que a maioria dos ouvintes não conhece. Uma banda que eu ouço muito e que pessoalmente briga comigo com Foo Fighters como a posição de melhor, minha banda preferida em atividade, é o Switchfoot. Uma banda que eu tenho curtido demais e não é uma banda nova. A banda de 97, toca um som, um rock alternativo, mas o que eu mais gosto dela, além da melodia, que o som é muito bacana, são as letras, caras. As letras são, assim, fodas, que... Falo que o John Foreman, o cara é poeta, velho. Porque falam sobre questões filosóficas, mesmo sobre... tem uma letra que fala que ele não, o sonho americano dele não é viver para comprar coisas, mas ele quer viver para algo mais. Ele quer dar felicidade para alguém. Tem outras letras... Que a letra dos caras, sim, me chama totalmente a atenção, além do som. É uma banda muito boa, um estilo rock alternativo. É considerada por muitos uma banda cristã, mas eles não se declaram, assim, claramente cristãos, não. Às vezes até por isso que as letras deles são bem motivadoras, são as letras bem pra cima mesmo. Se eu fosse indicar pros nossos ouvintes um álbum dele, eu ia indicar pra ele ouvir o Hello Hurricane. É um álbum muito bacana. Todas as músicas desse álbum são demais. E uma música em especial, que é a minha música preferida da banda, chama Enough to Let Me Go. Que a letra é justamente "Você me ama bastante pra me deixar ir". É a melodia mais triste deles e coincidentemente é a que eu mais gosto. Uma outra banda que eu gosto muito também de rock alternativo é o Amberlin. É uma banda um pouco mais recente, ela é de 2002, também não é tão muito conhecida. Eu gosto muito mesmo, gosto muito, principalmente o álbum deles, que é o Dark is the Way, Light is a Place. É muito bom mesmo. É o que eu tenho ouvido assim de diferente. Agora, se eu falar de Matanza, se eu falar de Foo Fighters, Pearl Jam, também não, Guns N' Roses, AC/DC, não falta no meu MP3. Essas aí são basiconas. Mas eu recomendo essas duas bandas. Você tem que ter. Eu acredito que o Thiago conhecia você não, né, Diego? Você conhecia essas duas que eu falei? Conheço o Amberlin. O Amberlin você conhece, né? Aham. Mas são bandas assim meio desconhecidas, né, cara? Não tem uma explosão de fama, não. Mas eu gosto bastante. Infelizmente o nosso gosto hoje tá muito parecido, né, cara? Hoje. É verdade. Então a gente acaba não dando muita opção. Eu vou fugir então do senso comum. Eu falei do jazz, então vou indicar uma banda muito legal. Cara, é estranho porque também é uma banda cristã, velho. Mas é uma banda muito foda, chama Take Six. Os caras são referência. Porque a maioria dos álbuns deles, eles não usam instrumentos musicais. É somente a voz. Cara, e os negão lá tem a manha total, velho. É incrível o que os caras fazem só com a voz. É um jazz, assim, muito maneiro, muito legal, cara. E tudo com a voz, cara. Recomendo também Take Six, então, pra fugir do senso comum. Tá, eu vou dar uma sugestão também, que é o seguinte. É dentro do rock mesmo, mais pro estilo que eu gosto. Mas pra não falar nenhuma das bandas que eu já citei, porque as que eu citei eu recomendo qualquer coisa delas, eu vou dar uma sugestão de escutar As I Lie Dying. É uma banda de metalcore, cristã também. E é uma banda muito boa. Só os nomes dos álbuns deles que eu não vou lembrar agora, porque os nomes são muito complicados de são os nomes meio compostos, essas coisas. Mas qualquer coisa dessa banda, pronto. É uma banda muito boa. Tá certo. Então, todas as bandas que eu falei até agora são bandas que eu sempre estou ouvindo. Eu ouço elas praticamente todos os dias. Mas tem uma, cara, que eu conheci mais ou menos no início dos anos 2000, 2001 ali. E é uma banda que não tem muitos discos lançados. Acho que tem 4 discos só lançados. E é uma banda que eu gosto pra cacete, que é a Perfect Circle. É uma banda de alternativo. Eu indico todos os 4 álbuns, mas o Murder Moss é muito bom. É um álbum completo, onde tem música pesada, tem música leve, tem música pesada e leve ao mesmo tempo. É uma banda que eu gosto muito. É um misto de Nine Inch Nails com Tool e uns outros caras aí convidados. E é muito bom, cara. É uma banda muito boa e eu vou indicar ela pra galera. Também vou indicar a Silver Sun, que é uma banda que eu tô gostando muito agora. O disco... O Silver Sun tem um som diferente, legal, cara. O álbum novo, Skin the Graph, puta que eu parilho. Se você não escutou, cara, escuta, porque tá muito foda. O álbum tá muito foda. E acho assim, pra fugir do cotidiano, acho que essas duas bandas são as que eu mais gosto. Queens of the Stone Age, Kings of Leon, nem vou falar delas não, porque puta merda, cara. São, pra mim é falar mais do mesmo também. Eu acho que pra finalizar, e eu gosto de ser chato e polêmico, eu só faço questão de citar que funk e pagode não tocam na minha casa. Então não tenho nada a dizer sobre isso. Eu como na minha casa não é eu que mando, eu não posso falar isso não. Não, tô brincando, ela não escuta funk e pagode não. Falando também que aqui em casa não toca essas bostas. Funk, pagode, graças a Deus eu dei sorte, a minha mulher não gosta, eu não gosto. Mas a minha também não, hein? Tá enchendo o saco. Sei. E até onde eu sei, a sua gosta de pagode. Ela não gosta não, cara. Ela não gosta. É um gosto escondido de você, porque ela não quer te desagradar. Será, velho? Eu vou levantar isso, pode ficar tranquilo. Tiago, lembre-se que mulher em época de campanha é uma coisa. Depois que é eleita. É eleita. Rapaz! É igual ao político, não é? Mulher é igual ao político. Na época eu namorava, a minha esposa jogava videogame comigo, aí. Ela jogava. Hoje tem em dia. Que ganhar, né, velho? Hoje em dia eu acho que ela só não bate no Xbox pra não gastar, dá prejuízo. Desperdiçar o dinheiro. Então vamos para a sessão comentário! Mexidão Cast número 11, sobre as histórias sinistras que já aconteceram conosco. Thiago Carinha, ele diz: não fizeram jogo de terror, ou como vocês preferem, de tensão, melhor que Doom 3. Não me venha com Resident Evil, nem Silent Hill. Agora, ele falando diretamente pra mim, ele não acredita que eu não tive medo de O Chamado, primeiro filme. Ele fala que já estava casado e na noite que ele viu, ele não conseguiu dormir. Difícil, hein? Tá igual você, viu, Diego? Cara, não. Eu? Cara, eu tava conversando com o Thiago, rapaz. Esse podcast sobre as histórias lobisomens, aliens e outras histórias sinistras. Cara, o Diego, você se demonstrou que é um verdadeiro cagão. Eu não, cara. Cara, que isso, velho? Então vou completar a lista aqui, ó. Até uma coisa que minha esposa citou aqui agora, que ela tá perto de mim aqui, e aconteceu comigo também, cara, coincidentemente. No dia que eu assisti O Chamado, assim que eu terminei de assistir o filme, o telefone tocou e ficou mudo. E você ficou no cagaço? Eu fiquei pronto, eu tenho 7 dias. Tô te falando! Por aí! Tô te falando! Meu Deus do céu! Mas quem tem um tem medo, né, velho? Mas é que aí o Thiago diz que só de estar pensando nos filmes que dão cagaço pra ele, ele já tá preocupado na hora de dormir. Ah, merda. Cara, ô Thiago, eu até respondi você lá no site. E eu vou te falar uma coisa, rapaz. O chamado eu assisti. Mas sabe quando você assiste um filme com tanta expectativa? Porque eu nunca me assustei com um filme de terror. E falavam tão bem desse chamado. Não só o chamado, Grito também. Outro filme que o pessoal falava tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Quando eu fui assistir, cara, legal. Clima de tensão maneiro e tudo mais. Mas ter medo, infelizmente, eu não consigo. Agora, você falou do Doom 3. Cara, o ambiente do Doom 3 realmente é muito maneiro. Aquele esquema de você ter que ou usar a lanterna ou usar a arma, aquilo ali pra mim foi genial. E a ID usou aquilo justamente pra vender a engine deles, que é a engine nova, que podia utilizar a iluminação onde quisesse dentro do game. Eu curto muito Doom 3, mas eu acho que Silent Hill dá mais cagaço, porque Silent Hill não é aquele terror de te assustar, é um terror psicológico que te deixa meio assim... assombrado, velho. Eu curto mais Silent Hill. Terror, eu sempre achei que Silent Hill era um jogo de terror mais... é, mais referência pra mim também, cara. Resident Evil, eu considero ele assim um terror com... não é um terror, é uma ação com susto, entendeu? Uh-huh. Tanto que a parte do Resident Evil, eu lembro muito do Resident Evil 3, que foi o que eu mais joguei, o que eu mais debulhei. E assim, as partes que mais... davam algum medo era a parte que o Nemesis aparecia, mas não pelo susto, mas pela você ter que se virar na hora e pensar, porra, como é que eu vou escapar desse cara, tem que correr e tal, esse tipo de coisa. Mas eu acho que Silent Hill é o jogo de mais referência, assim, quando o assunto é terror. Seguindo essa linha, tem o Resident Evil, que o Thiago falou, a gente citou no podcast, o Dead Space. Só pra não deixar Dead passar Space. Eu vou citar também o Fatal Frame. E Fatal Frame hoje é mais terror que o próprio Resident Evil. É, eu lembrei desse aqui. Eu, Doom 3 e Silent Hill, eu não tive a oportunidade de jogar, né? É, Diego, você perdeu muita coisa, então, viu? Porque o Doom 3 é... pode, cara, eu tenho certeza disso. O Diego é muito bom, então. Mas eu sou feliz, cara. Ainda dá tempo de eu jogar essas coisas. Demora. Não é caso de bundão, não, cara. Não tive a oportunidade, velho. Não, não. Você é bundão mesmo, velho. Você tem medo de... quando você falou que você ficou com medo dos demôniozinhos do Ghost, eu, puta que eu pariu, cara. Ué, mas eu era novinho, cara. Ah, não, mas mesmo assim, só. Ai, ai, mas valeu, Thiago, pelo comentário. Thiago comenta quase todos os nossos podcasts. Cara, a gente fica muito feliz, muito obrigado mesmo por todos os seus comentários. E acessem lá o Following Go, que é o podcast que o Thiago participa. Muito bom também, followinggo.com.br. Valeu, Thiago, abração. Alô. Agora, a Jéssica, né? Continuando aí, a Jéssica também, mais ou menos no mesmo podcast, né? Ela disse o seguinte: nossa, primeiramente tenho que admitir, a qualidade do cast está muito boa, tanto no áudio quanto no conteúdo. Sou estudante de jornalismo e sei bem como é trabalhoso produzir um. Não acredito que vocês ficaram cismados com a história do ET do Fantástico e KKK, né? Rindo da cara do, principalmente do Patrick. O sonho da tecnologia da foto foi ótimo. A do chupa-cabra ainda me dá medo, sério. Ela falou, muito bom o blog, vou voltar mais vezes. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Abraço. E deixou aqui um endereço, que é o contadordeodisseias.blogspot.com. Chabazinho básico. Né? Bom, é o seguinte, né? Então, agradecer ela pela presença aí no podcast, no pod. Comentando sobre o pod, né, na verdade. E, sim, poxa, a história do ET foi sinistra. A do chupa-cabra, sinistra e meia, entendeu? Agora, a qualidade do áudio hoje pecou. Ô, um Jéssica, pouco, né? Eu agradeço muito pelo seu comentário, falando principalmente da qualidade do cast. Como eu edito, né? Eu falo mais é com o Thiago, que eu vejo o Thiago todo dia. Eu fico o tempo todo, poxa, Thiago, preciso melhorar. Poxa, Thiago, eu não gostei disso. Não é, Thiago? Não fica assim, poxa, eu acho que podia ficar melhor. Eu fico muito feliz pelo seu comentário, de verdade. Eu já estudei jornalismo, tenho vontade de voltar com o curso, e foi lá que eu comecei a ver esse sofrimento. Cara, obrigado mesmo, continuo ouvindo, continuo participando, que a gente tá super feliz mesmo. Agora, com relação ao áudio, né, Patrick, eu acho que a maior dificuldade que você vai ter nesse principalmente aí de hoje... vai ser as mastigadas do Thiago. É, não, é o microfone na bunda, é a tosse, é a internet lixosa. Realmente fica complicado. Um dia teremos um estúdio só para gravação do podcast. É, isso aí. Aí vai ser maneiro. Aí tem criança conversando. É, eu peço desculpas para todos os ouvintes, mas faz parte. Comenta mais, pessoal, por favor. A gente precisa do feedback de vocês. É, até a gente falar de feedback, né, Thiago? É, eu participei dessa semana do podcast do Fórum em Go, lá com os rapazes falando justamente sobre a importância do feedback. Pois é, cara, eu até ouvi o Fórum em Go, o Patrick participou, a gente está sendo convidado constantemente para participar de outros projetos, seja escrevendo uma coisa ou outra, ou participando de podcast. E eu indico, galera, o feedback é muito importante. Ouçam o Fórum em Go, o Forecast, né? Forecast, que é o podcast. Sobre feedback, onde o Patrick participa, cara. Vocês vão gostar muito e é muito importante o feedback de vocês. A gente precisa saber o que vocês estão achando do nosso projeto. Mas aí, Diego, se eles quiserem mandar um e-mail pra gente, como é que eles fazem? Manda pro mexidãorocks@gmail.com. E se quiser mandar uma mensagem no Twitter, hein, Thiago? @mexidãorocks. E se quiser no Facebook, Diego Mendes? No Facebook seria o facebook.com/mexidãorocks. Sem um acento, todos eles. Todos eles sem acento. E também nas nossas pages pessoais, né? O @ThiagoTMendes. @PatrickMurta. @DeCytle. Ou no facebook.com/ThiagoTMendes. facebook.com/PatrickMurta. E facebook.com/DiegoMendes. Além disso, eu vou deixar o link, né, das nossas páginas no Last FM, já que a gente falou sobre música. Sobre música. Nada melhor que deixar um pouquinho dos nossos gostos musicais lá pra vocês verem, curtirem, criticarem e tudo mais. Isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Alô, abraço. Até a próxima, então. Tchau. Baby, can I hold you tonight? Ta-na-na-na. Essa mesmo, nossa. Essa aí, meu filho. Quando eu escuto ela, meu filho, o coração bate lá na testa e volta. Eita, chão. Depois eu conserto se tiver esse enterrado. E eu gosto de ouvir umas coisas bem velhas, assim, bem brega. E gosto de dar bizinho no microfone. Ô, Thiago, o que você tá segurando o microfone aí? Deve ser o fio, velho. É o fio que tá dando mau contato. Porque aí. Porque não é o barulho que dá quando tá com conexão ruim. É, isso aí é fio que tá dando bizil mesmo. Ele ficou muito pendurado aí não, né? Porque ele colocou o microfone na bunda, deu aquela contraída e cortou o fio. Pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por nossa, mulher. Nossa, cara! Isso aí... Nossa, velho, isso nossa, é ouro. Nossa, é verdade. Isso é verdade. A tuberculose. É, tá brabo. Bem feito também pra você, viu? Só falar isso aí aqui antes. Bem feito pra você também, que você tava me zoando quando eu tava tudo gripado. Todo mundo pagando os pecados que cometeu comigo hoje. Hoje é o dia da vingança do Diego. Isso mesmo. Isso aí é pra deixar no podcast, viu? Não é pra tirar, não, hein? Não, vai ficar no final, pode ficar, ficar tranquilo. Todo mundo tem que saber que vocês estão pagando seus pecados. Mas eu lembro de vocês, cara. Olha que bosta. Pode ir.